azul, mas 98, me escuta, doutor? Bom dia, mas escuta baixo aí, por favor, 9978. Azul 9978, está autorizado pulso, pistão 10, vento 080 graus, 099, cheque 30 pulso. Baixado travado, autorizado pouso, o azul 9978. É 90 com 8, vento? Vento 080 graus, 099, azul 9978. Sete, o azul 9978. Romeu, Mike Eco, Oscar, chame 2198 decimal 95. Papa Romeu, Eco, Mike Sierra, vetoração para sequenciamento. Curve à direita, proa 240. Limite da proa, QD Mike 110 de cima. Papa, papa, Charlie, India Tango, descend to flight. Descend to 2,000 feet, QNH1015, cleared IOS X-ray approach. Report, exception, localizer core. Mave, Charlie, 150, que vai decolar de 17 a 1000 pés do Bravo Kilo Whiskey. Pode quando em contato visual com o mesmo. Kilo Whiskey tem condições de decolagem, atenta à esteira de turbulência do azul. Gente do Mike Ecos com um helicóptero, um Eco Charlie 35, prosseguindo para o farol de Capão a 500 pés. Sem livre decolagem da 1-7, o vento é de 100 graus com 7 nós, Bravo Kilo Whiskey. Weber, chame torre 118 decimal 95. 18-900. TAM 3859, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, você quer? Afirmativo, TAM 3859. Porto de Salvador, Romeu, Romeu, November, bom dia. Bom dia, Romeu, Romeu, November, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Certo. 978, muito bom dia, estou autorizando o táxi Alfa Juliette, posição 08, parte 1. Alfa Juliette, posição 8, parte 1. Romeu, Romeu, November, 73 em contato visual, livre pouso na 1-0, venta de 1-1-0 graus com 7-9. Baixou e travou, livre pouso na 1-0, November. O Bravo Kilo Whiskey decolou os 3-2, pode quando em contato visual com o helicóptero. Gente, mantenha a separação com o mesmo, rebote cruzando. Maica com Oscar visual com tráfego na final da 1-0. Ainda não. O tráfego mantém a qual distância da final da 1-0? 3 milhas aproximadamente. Não tá uma visual não, o Mike Ecos. Gente, Mike Ecos, tô aguardando autorização para cruzar o eixo da 1-0-2-2. Vai aguardar o ano. Rua 1-3-0. Reporte estabilizado. Gente, se presente abandone a linha do litoral, procede para o circuito de tráfego pela direita da 1-7, reporte para girar a base. Vai da presente cruzar o eixo da 1-0 para o tráfego da 1-7 da direita. Mike Ecos. Que a Costa reporte livrando o eixo da 1-0-2-8, agilizando por gentileza, tem o tráfego prosseguindo para pouso. Aproximadamente agora em Duna. Tá agilizando o Mike Ecos. Do oeste do VR Salvador, com serviço radar terminado, chame Ilhéus, 120 decimal 1. Charlie India Tango, contact tower 118.95. 4-0, livre à direita no 21.9. Mike Serra, reduza para 170 nós. Tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, na final do procedimento ILS X-Ray. Charlie 525. Reduzindo para 170 nós, Zé, Mike Serra. Adeus. Juliette, irá contornar o Pátio 1. Após Lima, Mike, me reportará Quebec para cruzamento da 1735, Romeu Romeu November. Patango Bravo que Luiz, que mantém a ré axé, sob condições visuais, tubo para 1 mil pés. Sejou 0503, 8 Bravo. 3859, desça para 2 mil pés, QNH 10015, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Portaria 2000, 38 Bravo, Belly Transway, está 10. Sim. Qual é o seu Fernando Goiânia? Para 4 mil pés, QNH 10015, autorizado chegada a Ponte. 10015, poderia por gentileza confirmar a pessoa de bordo? 84 é o POB, autorizado via Índia até a Ponte Paradão 10-1895, a Torre, ajustado 615-6285. Direto, bom voo, excelente, 225. Reduza para velocidade de aproximação final, chame Torre 118-95. Agora a Torre 118-95, Serra. Centro 3859, reduza para 1790 nós. 179, 230, 3859. Centro 3859, tráfego 10 horas, 7.5 milhas, na final do procedimento ILS X-Ray. É um Airbus, correção, é um Charlie 56, X-Ray Mike. O capa, excelente, 3859. Plano modificado aos 43, aguarde para gerar base, Papa Romeu, é como é que se erra? Aguardando, se erra. Teria algum tráfego atrapalhando o pouso na 17? Se for melhor, a gente pousa na 10. Mike Eco Oscar no solo aos 4-4, estaciona a frequência livre. O Eco Mike Serra prossegue então o final da 17, curva pela esquerda, base pela direita, aguardando autorização para pouso. Cliente, tá girando base no momento, o Eco Mike Serra. Na 225 ali, mantém pistão no zero. Eco Mike Serra, autorizado pouso na 17, venta de 100 graus com 7 nós. Passe para a final, trem baixo travado, na 17, é como é que se é? Está autorizado o final da 17, usando de 100 graus com 7 nós, é como é que se é? Gente, é. 6225, tem livre decolagem da 10, 280 100 graus com 79. Cristiano, 6225. Eco Mike Sierra, tem livre pouso na 197, vento de 100 graus com 79. Ciente, Sierra. Mantenha a posição na guarda, tem uma aeronave para pouso na 17. Jetango, Aerostar, pro detect via Alpha Juliet, April 1, after Tatuí Lima, Mike, Quebec, report to cross runway 1735. Charlie, Jetango. Direção para pouso. Vai dando toda a direção para pouso, tem 89. Xanem é 319, não prossigo. Sou autorizado com Pinas, nível de voo 340, decola 120, curva direita, saída da El Lida Bridge, onde intercepta peso Luna 6, após Belo Horizonte, após Trive, e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.35, transponder 5160. 100 ingresso via pista, prossegue até o pátio 4, estacionar frequência livre, aporte pista livre. A 3859 tem livre pouso na 10, o vento é de 1,20 graus com 99. 120 graus, depois 28 graus. O Xanema 6225 decolou os 47, controle 119.35. 119.35. Controle, o Oxalé 6225, decolou na sua escuta. Oxalé 6225, contato radar na decolagem, tu para o 320, saída Arbor. Sente 320, saída Arbor. Até a próxima. Gente, Papatango, Bravo Kilo Whisky. Frequência livre 1-2345, chame regresso. Sou 3859, solo 49, libere primeira direita, chame sua lema 21.9. 1229? 121.9, tá 3859. Ó, capa, 129, tá molhando. Gente, Romeu Romeu 90. Xanem 6319, na desça para 2000 pés, QNH 1015, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 3-1 pés, sobre ILS X-Ray, 6-1 para amarelo. Pode voar, dona. 03 do Pátio 1. Alfa Juliet, posição 03 do Pátio 1, obrigado. Charlie Tango, to Kroatia 1735, Millennium Park, leave the frequency. Zero, na escuta do controle, tá bom? No 160, desça para nível 050, QNH10015, autorizado chegada Mari. De solo, Michel, prototáxi, azul 4299. Papapá, Sierra Golf Foxtrot. Acione identificação, desça para 4000 pés. QNH10015, autorizado, chegada bom. Oceaname 3112, está autorizado Recife, nível de voo 350. Decolada 120, curva esquerda, saída Pucca, transição Cajun, via Peruísque 58. Controle Salvador, PL 119, decimal 35, transpondo 5172. 304. De 304, informação em curso aéreo, condição de cópia. Localizador 12, Zoca Pesa, 639. 312, está autorizado 350, 10, decola esquerda, Pucaru, Pucacaju, 1935-5172. O 6312 é a rota, será o Peruísque 58, me chamam pronto se tiver questionamento. Copa aérea, muito obrigado. 6304.cópia. 304. Autorizado Brasília, nível de voo 360, a decolada 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, via Pedro 17, após a Pino, após conforme o ato. Controle Salvador, PL 119, decimal 35, transponder 5173. Brasília 10, decola com curva direita, Arbor, Elefa, 17, a Pino. 19304, portão 4. 3304, cotejamento correto, me chama pronto, se tiver questionamento. Papá, papá, se é Golf Foxtrot, confirme tipo de equipamento. Claro, papá, eu tenho a fé. Gente, papá, papá, se é Golf Foxtrot. Taxi 4299, tá com 123 a bordo, 432, alterando Ribeirão Preto. Mais um 4299, está autorizado táxi via Pátio 1, taxi Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste altímetro 0015. Via Pátio, taxi Índia, ponte para 1895, 1015, obrigado. Channel 6225, chama de centro Recife. Frequência 126.0, alterna 128.8. 260-288-62-25. 126.0-128.8, Oxanel 62-25. 260-288. Oxanel 6311, solo 56, libera primeira direita, chame solo 121-9. 219-6319. Sou autorizado a táxi Alfa, me reporta no Juliette. Alfa, sou no Juliette. Azul 4299, está autorizada a decolagem pistão 10, vento 140 graus 099. Papá, Sierra Golf, Fox Trot, desça para 2.000 pés, QNH 1095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desça para 2.000, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, por favor. Andy 6644, Salvador approach, descend to 5000 feet, QNH 1015, cleared my arrival. Azul 4299, decolada 00, chame controle 1-9-35. 1935, boa tarde. Chame a minha 319. Baixa. Já, estamos descendo, 1960. Boa, 1960, desça para 3.000 pés, QNH 1095. 3.000 pés, 1095, vão no 1960. Controle azul 4299, perfil. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba para o 340, saída da EL, transição dedo. Gente, subindo 340, azul. 312 request, push back and SLS 1005. Com no 160 para o localizador, curve à esquerda para o 040. Você pode estabilizar. Escuta. 040, estaremos estabilizados com o 160. Desça para 2000 pés, QNH1005, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Descemos 2000, autorizado X-Ray, informaremos estabilizado, 960. Número 60, número 2 para pouso, tráfego que o precede sobre 2. Estamos observando aqui o 1960. Avistando o Golfox. Tiago Fox, chame torre 118, decimal 95. 118, grato, Golfox. Juliette, tango Delta, está autorizado, chame para ingresso na pistola 7. Sierra Golf Fox, Montreal e Alerta Vistão. Sierra Golf Fox, continue a aproximação, reporte baixado travado, para check vento 120 graus 079. Está baixado checado, Golf Fox, reportará na final. Localizador, 1-1-1-0. 1-1-1-0, chame 2-1-1-8, decimal 95. 2-1-5, 1-1-1-0. Oi, Salvador, bom dia, 1-1-1-0. Final ILS X-Ray, passando dona, estabilizado. 1-1-1-0, continue a aproximação. Para check, vento 130 graus, 079, que é legal no 095. Que é no 095, aguardando, 1-1-1-0. Juliette Bravo Delta, está autorizado o cruzamento da pistola 7, reporte livrando. Só falta no final de normal para curta, baixa de checar. Thiago Fox, está autorizado o pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 069. Thiago Fox, falei pouso. C-604, fica atento ao Airbus da Avianca, aqui dentro de alguns instantes, passando a retaguarda, pode estar autorizado, me chama pronto. Pode passar, Juliette Bravo Delta, na Lima, chame solo em 121, decimal 9. the ocean, 602 request taxi, 121, call from board, descend to 03 hours, 30 minutes, alternate, Bravo November, Tango. Oceanic 612, approve the taxi via MNM, from taxi India, one shot, 110, contact the tower, 118, decimal 95, QNH, 1015. 1015, AA for India, MP, hold point, monogram 0, contact tower, 1895, 95. Papapá, Sierra Golf Fox, solo 07, vire primeira direita e chame Soleno 21 decimal 9. Equador é o azul 4299. Azul 4299, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1. Em caso de falha de comunicações, chame 133-95. 60, está autorizado o pouso pista 10, vento 120 graus, 079, cheque 3. Baixar de checar, autorizado pouso 10, gol 160. Direto Bravo Delta, estou autorizado ingresso no pátio principal, me reportam através do portão 06. Ocean 9-6-3-1-2, maintain position. 3-6-3-1-2, clear line up and maintain runway 10. Okay, roger, clear to line up and maintain runway 10, Ocean 6-3-1-2. Sinalizador. Polo 09, libere primeira direita, chame Sol Leno, decimal 9. Vai ser só a liberação na próxima direita aí, vai chamar 209, eu não aumento zero. Pois, está autorizado até o pad 3. Negativo, Juliette Bravo Delta, fica atento ao tráfego em direção ao pad 3 após ser autorizado para prosseguir até o mesmo. Prossiga, 5221. 1804, pista 7 da porta. 5221, 1 instante, cópia. So, 5000 feet under, 644. Under 644, descend to 2000 feet, QNH 1015. Cleared, IOS X-ray arrival. Report step, Sean localizer course. 2000 feet, ILS, runway 10, report localizer. Já é 63, via pelo 16, me chamou pronto, feedback, saneamento. Controlador, bom dia, com o nome 60, ingressamos alfa. Então, 3304, está autorizado, táxi via Índia, ponto espera no 0, chame TUI 11895, registro altímetro no 015. Fogão 11166, está autorizado, táxi via Alfa, me reporta no Juliette. Alfa, reporta no Juliette, 1160. 1935, thank you, Ms. M2 back, 6312. Foxtrot, número 2, cópia. O trip 5221, na escuta do solo? Cópia. Sente, eu posso o 200, copia? Copia. Sente, autorizado para a conquista, nível de voo 200, decola 190, curva à direita na saída Arbor, após, prossegue direto conquista. Controle Salvador, operem 119, decimal 35, transponder 5177. Pós-Arbor, direto conquista, transponder 5177, sinal de controle, 5221. 5221, o contagiamento está correto, me chama pronto para o tiver funcionamento. Chamarei. Juliette, Bravo, Delta, pronto, cópia. Estou autorizado, Porto Seguro, uma centena, vírgula 190, curva direita, saída Coral. Controle Salvador, operem 119, decimal 35, transponder será o 0274. Alinhare decolate, pistão 1-0, vento 120 graus, 079. Alinha decola da 1-0, 3304. 1-1-1-0, faz 3. 1-1-1-0, ingresso Juliette, posição 01. Juliette 01-1-1-0. O trip 5221, nós estamos autorizados para o chiveco treinamento, me chama para um táxi. Chamar. Então, 3663, fica atento ao Boeing da Gol, que passará a retaguarda, após estar autorizado, me chama pronto táxi. Localizer Andes 644. Andes 6644, correction, Andes 644, contact tower 118.95. 118.95. Salvador Tower, esta November 644. Runway style 3 green, allocate. Andes 644, continua approach. Expecting. Continue approach. Continue approach and stand by, clear trail. Standing by for land. Da 3304, decolado ao 105, chame controle em 119.35. 119.35, bom dia, bom trabalho, senhor. Controle Salvador, bom dia. Tá, 3304, cruza 1600 para o 360. Lancer 644. Contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Arbor. Subindo ao 360, perfil da Arbor, tá, 3304. Andes 66644. Salvador approach. All clear to land the runway 10, wind 120 degrees 064. Clear to land. Papatango Bravo Kilo Whisky. Reporte de ingresso no corredor Vera Cruz, a 1 mil pés, sobre condições de visão. Tá um braço que Luiz, que é negativo, mantém a 1.500 pés, reporte através de Paris. O Juliette Bravo Delta, autorizado o táxi, está saindo do pátio 3, fica atento ao TR da Trip. And this is 644 on the ground at 17, taking runway to the right and contact the ground 121 this morning. And this comes through to approve the taxi via Alpha, come before Juliet. Yeah. 3663 na escuta. Afirmativo. Por gentileza, 19995 para cheque. 1095, só um minuto. 288, thank you, Ocean 6312. Então, 3663 na escuta, 1895. 5 por 5. Mantém aqui ou volta 219, compadre? Afirmativo, POB de 1903, alterando o galeão, 4 horas. Direita, reporta na ponta para decolagem, então, 3663. 5221 na escuta do Paulo? Juliette Bravo Delta, segue a TR da Trip, via Pátio 1, Taxi Índia, ponte para 10, torre 11895. Ajuste altímetro no 015. Como é o Bravo Oscar, poderia confirmar a parte, pista que decola? Está autorizado, Serra November, Índia Uniforme. O nível de voo 200, vai decolar da 17, curva à direita, na saída da aba, pode prosseguir direto. Controle de Salvador, pele 119, decimal 35, transponda 5410. O meu Bravo Oscar, acontecimento correto, poderia confirmar a pessoa do bordo? Gente, o Romeu Bravo Oscar, acionamento táxi da colagem, chama a torre 11895, ajuste altímetro no 015. 2304, afirmativo, vou ir na Pro de Eletro. Vou Eletro, 3304. Brasil no 1000, da corda 17 direito, inicialmente axé, controle 1935, transponder padrão. Padrão 3663, ponto de espera da testa toca. Costa, se for o seguinte, acione 0133 no transponder. Tem matrícula. Moderno. Li, desça para 4000 pés, QNH 1095, autorizado chegar da PONF. Por de Apron 10. 5414, autorizado chegada Mari, desça para o 060, que é negar 1015. 859, tem que dar informação aqui para a tropa, está autorizado para tirar para Curitiba 340. Portanto, 3259, sou autorizado Curitiba, nível de voo 340. Decola da 10, a curva à direita. Sair da Arbor Elef, Alpes do 121. Após, prossegue com fins, após combo, após interceptar Alpes do 30. Após Sorocaba, após conforme nota. Controle Salvador 119.35, transponder 5176. Reporte na rotatória ou visual do campo? É borda, elétrica, saída? Sim, a borda elétrica pode interceptar o pesulo 21, após confins, após combo, após interceptar o pesulo 30, Sorocaba e conforme rota. Tá ok. O TAM 3259 é autorizado Curitiba, nível 340, vai decolar da 10 com curva à direita na saída borda, transição elétrica. Após o Perzulu 21 com fim, combo Perzulu 30, Sorocaba, Opera Alfa 3, Arbor Eletra, confirmando a saída. Decolar 10, curva à direita, após o Perzulu 21 com fim, combo Perzulu 30, Sorocaba, Opera Alfa 3, 10. 1935 ao contrário. 1935 é o controle, 517 transponder, são 3259. 5176 é o transponder, me chama pronto para o tiver questionamento, então 3859. 3859. Contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da El. Da El, acessão 360, possibilidade de voar direto da El ou Leda? Então 33663, vou ir para o de Leda. Leda 3163. Só confirma pra nós, a saída é Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Afirmo, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após voa Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa. Muito obrigado. Tango Bravo que Luiz, que chame TOI, frequência 1198.95. 5222 ou não? Contato rodar na decolagem, subo para o 200, saída Arbor. 200 na Arbor, se possível, livrar das restrições, por favor. 5221, mantenha perfil da carta. Mantém. No 630, desça para 2000 pés, QNH10195, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000-1095, reporte estabilizado, X-Ray, 630. Estou autorizado, chama pronto, táxi. Livre de feedback, acionamento, portão 3, reporte do táxi, são 3259. Tank Fox Charlie Charlie, reduz a velocidade para 250 nós. Bora, Google! Salvador, bom dia, Canadá 13-9, informação Foxtrot, 360 para Guarulhos, disposição rosa. Força na 6319, sou autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolagão no zero, curva direita, saída da El, transição laser, após voo Abridge, via peso 16, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme rosa. Controle Salvador, pele 119, decimal 35, transponder 5416. Exato para São Paulo, Guarulhos, 360, confronto, plano zero, decola, curva direita, da El, laser bridge. Apesar no meio, trava até o Zuru, pós 13, 935 com controle e transponda 5496. Agora você vai meter 3 no 1, o cotidiano está correto, chama pronto, feedback, acionamento. Agora Juliette Bravo Delta, contato rádio da na decolagem, tubo para nível 100, saída Coral. Subindo a CT na Coral, Bravo Delta 5221, para separação de tráfego com via esquerda, proa 250. Proa 250, 5221. 5221, limite radial 250 do VOR de Salvador. Em caso de falha de comunicações, a cruzar a radial 250 do VOR de Salvador, reassuma a navegação, vou ir na proa de alerta. Com a radial confirmando 250. Afirmativo. Charlie, possível. Passando o Fox Charlie Charlie, plano cancelado ao Zuno 231. Passando o Fox Charlie Charlie, desce para 1.500 pés. O 5 4, no 4, atingindo 6.000, pode prosseguir descida. 354 no 4, desça para 2.000 pés, QNH 10, 15, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Afirmativo, descendo para 2.000, livre ILS X-Ray, 54 no 4, para estabilizado. 3521, não está passando 080, pode vai direto à aba? 3521, vou ir pro DLF. ELF então, 3221, foi autorizado pelo solo Arval após direto conquista. Sente, 3521, Arval, pula de Arval. Então vai voar Arval, 3221. Flávio. Opa! Nela, abraço. Abraço. Estabilizado no X-Ray, 630 da Lua. 3259. Cliente 3259, sou autorizado táxi via Pátio 1 na Taxa Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste altímetro 1095, grata bom voo, 3859. Pátio 1 na Índia, ponte espera da 10, torre 1895, 3859, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, bom dia, voo no 630, final da frame, baixa travada. Gol no 630, livre pouso no 10, vento 120 graus, 099. Livre pouso no 10, gol no 630. Uno, alterna 133, decimal 95. 251-3395, bom dia. Quente, Mike Acosta. No 4, reduza para 1709. 1709-5494. 5494, número 2 para aproximação. Tráfego no final do procedimento LSX-Way. Teste, tem o mesmo de festa. Tráfego no 4, descendo para 1648. Aciona identificação, desce para o nível 050. QNH 10-15, autorizado chegada a mar. Voo no 648, está presente, voo e mar. Lima, Terra 7, prepara para decolagem imediata, assim que autorizado, Mike Acosta. Mike Acosta, tenta a esteira de turbulência do banho, tem livre decolagem da 1-7, o vento está de no 30 graus com 10 nós.